se não tem berimbau, meu amor, não me leve a mal, pois a minha inspiração não vem, viu? Eu fico triste, viu, meu bem? Vamos embora, uau. Vamos embora, uau. Vamos embora, uau. Mas não brigue comigo, não. Eu sou assim mesmo, viu, meu amor? O que me faz sentimental é o danado do birimbau. Vamos embora, uau. Vamos embora, uau. Vamos embora, uau. Birimbau, que mal eu fiz pra você não me fazer feliz. Birimbau, que mal eu fiz pra você não me fazer feliz. Vamos embora, uau. Vamos embora, uau. Vamos embora, uau. Mas não brigue comigo, não. Eu sou assim mesmo, viu, meu amor? O que me faz sentimental é o danado do birimbau. Vamos embora, uau. Vamos embora, uau. Vamos embora, uau. Birimbau, que mal eu fiz pra você não me fazer feliz. Birimbau, que mal eu fiz pra você não me fazer feliz.